coração. Fizeram a serenata embaixo do meu colchão. A fuga e o percevejo fizeram a combinação. Fizeram a serenata embaixo do meu colchão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se balão, dá o braço.